vida, subtraída, muito extraída de muitas vidas desfalecidas, tão comprimidas pelas corridas corriqueiras da vida. Felicidade que se perde não pode voltar, é como reclamar o leite que derrama, mas meu amigo nem por isso se deixa abalar. A alegria do amanhã tá na sua responsa, encare seus problemas, não entre em esquema, cuidado com a algema, tributo pro sistema, o fogo do inferno queima, queima, não vá querer se aprisionar. Tente se libertar de qualquer prisão. Seja feliz, sua vida é ocasião. Não perca tempo pra depois não se espantar. Como eu depois dos 30 acabei de acordar. Olhei pra trás, quantos não chegaram lá em busca da liberdade. Essa tal felicidade, a felicidade que eu perdi, não posso mais conquistar. A liberdade que eu sonhei, pois acabei de acordar. A maior decepção é quando ao olhar no espelho ver que todo sonho de juventude e liberdade foi em vão. Todos os momentos, todo aquele tempo voaram juntos com o vento. E mesmo assim não entendo, a olhar pra trás e ver que quantos ficaram no túnel do tempo sem alcançar a liberdade, sem conhecer a tal felicidade, sem formar família, viver de verdade. Muitos ignorados pela falta de humanidade. O que vejo no olho é a falta de sinceridade. Então não perca tempo, não seja covarde, porque o sol não nasce pra todos, só nasce pra aqueles que na pele arde. Eu me espantei ao acordar, depois dos 30 olhei pro lado e vi que quantos não estavam lá. E percebi que junto com eles deixe de existir, pois foi levado com eles o que com eles vivi. Eu demorei, mas compreendi que a reação de hoje nunca é tarde. Não posso perder tempo, nem ser mais um covarde. Eu tenho que fazer a minha parte, porque o sol não nasce para todos, só nasce para aqueles que na pele arde. A ganância esmaga, e o esmagado é o mais fraco, que leva a vida de migalhas e cacos, fazendo o papel de palhaço pelo descaso, e pela sobrevivência tendo que ir pelo caminho mais rápido, mesmo que o caminho seja o errado, os levando ao fracasso. A felicidade que eu perdi, não posso mais conquistar. A liberdade